licença, que é 0800 Crio. 0800 Crio, a original, certo? ZWB, 2000, Curitiba. 2015. Liga nós! Liga nós! Liga nós! 8800! Porra! Tira a espada da pedra igual Arthur em camelô. Caminho na longa jornada igual um camelô. Vendo CDs de mão em mão no pique camelô. Não guarda sempre se vira sem for camelô. Se esforçar que eu sou escolhido pra ser carrasco de MC que faz fiasco e merece a guilhotina. Tinha que ter um vasto mundo de nível escasso pra mandar tudo pro espaço. Quem fala mais sempre afina. Então pina mais rápido que o Sonic em viagem. Versos com atributos mais do que a Nick Minaj. Você vê minha derrota, enxerga pique, miragem. A corrida é maluca, se tu é tipo de quilate. Minha rima é rara, dispara o ouro de tolo. Consolo, beijo o solo, pisado com minha sola. Pesado só o apavoro, já que o talento deu bolo. Pode vir de desaforo, que só um verso de escola. Tua cachola tá em greve, qualidade é nós que have. Na cabeça das garotas, mais do que shampoo deu serve. Eu faço MCs voarem mais que ultra leve. Eu sou o abominável, saiedinho das neves. Carlito Teve, sou feio, mas rimo bem. Tanto que se tu deres, paga antes que morra em pranto. No freestyle espanco a banca dos manco normal. Canto e males espanto, se me ouviu, tchau. Palhaços em festa, raiz cortada. Da força, zoando seu lado bolsa. Que se paga, mas só pega as paga que roda a bolsa. Afinal, tua mulher só se molha quando lava a louça. Na ponço beat, suja em card, eu saco a minha espada em guarda. Lendário igual a Alucard, sou Gambit, aqui meu card. É nível hard, esse é meu mar de rimas, vem causar alarde. É quente, chego lançando, mas chama que o chat arde. Otário, minha presença arde igual o Mertiolate. O leão do dia tá no copo de chá pra que eu mate. Arranco seus dentes com alicate, na vibe Mortal Kombat. Tua mina não foi pra bate, porque eu não entendo que ela late. Então retrate-se, porque minha Crio veio pra ficar, incomoda mais que afetar, faz versos pra afetar, mas na surdina do que quem vem pra traficar, querendo ou não é aqui que o staff tá. O Dé pediu pra eu começar a rima com a terminação que ele fez, mas eu não fiz porque eu não quis, não curto regras nem leis, põe uma expressão que é comprimido, parte com dever cumprido, faço arte na minha parte, só lápide ou lapida. Área nunca impedido, sem marcar meu rap ganha, sou pro player nesse jogo sem nunca ter usado manha, rimando com dano bônus, vim vencer o jogo dos tronos, cuidado ao me atirar pedras, pois é tiro uma montanha. Palhaços em festa, raiz cortada. Vem a piada. Não vejo nada. Não adianta chamar de flow. Que pra mim sempre foi elevada. Palhaços em festa, raiz cortada. Vem a piada. Não vejo nada. Não adianta chamar de flow. Que pra mim sempre foi elevada. Não sou snob, nível sobe, me clone e tente. Vejo os versos mais pedrada, vira Stonehenge. No meu nome aprende, o microfone rende. Rima boa, atende quilo pra você ter end. O verso ofende, quem não entende a mente. E somente mente, igual olho com lente. A rima é semente, que cresce e se estende. Sem perder a raiz, aprende que meu rap é igual DeLorean. Danos, luz à sua frente. Mas dessa iadinhas e TF é muito apelo, né? Tô carregando o peito, fique de cabelo em pé. Não bombardeio o Zé, inveja é feio, quer pegar a carona no bonde só se for de chofé. Ou então no porta-mala, quem dá bala perde a fala, se cala com bala, não frijaus nos céus, escala. Da minha levada, não tem parada por nada. Arruma o topo acampada, não leva peso morto na jornada. Rimador ou ator, pega a letra doada. Diz que é compositor, com a mente atordoada. Mente atorto e direito, não condiz com seus atos. O cérebro sem recheio é do tamanho de um átomo. Até menor porque um átomo ainda é divisível. Seu conhecimento não, porque ele é invisível. Ou melhor, é inexistente. Tem muito que aprender com a gente na rima. Eu sem tempo pra ensinar, dando aula particular pra tua mina. Palhaços em festa, raiz cortada.